bom dia, Guarulhos, São Feijão, dia Pedro, Manjana, Tecalbaté, número 3820. Perfil de saída São João, Leda, Motiva. Transponder 5526, frequência de controle de Salvador, 1201. Primeira curva direita. No portão 08, não dando parte do meu.